Você quer ser minha namorada? Desejo meu fogo, meu beijo, rola nos meus sonhos, amor. Você quer ser minha namorada? Vontade das minhas loucuras, paixão e doçura de amor. Você quer ser minha namorada? Desejo meu fogo, meu beijo, rola nos meus sonhos, amor. Você quer ser minha namorada? Vontade das minhas loucuras, paixão e doçura de amor. Ser feliz é o que mais quero e você pode ser feliz comigo. Ser feliz é o que mais quero e você pode ser feliz comigo. Pra você me amar, poder voar comigo. Pra poder ficar, se balançar comigo. Pra você me amar, poder voar comigo. Pra poder ficar, se balançar. Você quer ser minha namorada? Desejo meu fogo, meu beijo, rola nos meus sonhos, amor. Você quer ser minha namorada? Vontade das minhas loucuras, paixão e doçura de amor. Você quer ser minha namorada? Desejo meu fogo, meu beijo, rola nos meus sonhos, amor. Você quer ser minha namorada? Vontade das minhas loucuras, paixão e doçura. Comigo. Pra você me amar, poder voar comigo. Pra poder ficar.